sombra da lança, um coração aflito. Jonatas, amigo, traz a luz do infinito. David, escuta, o perigo se aproxima. Meu pai busca a vida, mas Deus é nossa rima. O amor verdadeiro não pode se calar. Um laço sagrado pronto a nos amparar. Com coragem e fé, vamos nos levantar. Na noite escura, é hora de escapar. Ó Senhor, nosso refúgio e fortaleza. Agir na janela da vida, ensina a fugir. A estátua na cama, um plano a iluminar. O amor é a proteção, prontos a triunfar. A voz de Saul clama, mas não vamos temer. O Senhor é nosso guia, Ele vai nos proteger. Fortaleza, na batalha somos livres pela tua beleza. Nosso grito de louvor é.